Salvador, muito boa tarde, Azul 4144, passa 2000. Boa tarde, Azul 4144, vigilância, passa 2000, curva direita, voa Leda, 4144. Está presente, voa Leda, 4144, Azul. Checo Delta, autorizado. Manati, 1 a 1000 pés, decolagem da 17, curva na direita. Corredor Axé. Acione padrão 0125, controle 1-2028. Firma 0125. Beleza, corteje. Zero reautorizado para 2000. Oi, por gentileza. PLB. Chanamento táxi, decolagem, torre 1-8-95, ajuste na 0-0. 0-9-9-5. Confirme. 1-9-2-5-3-8-0, Brasília. 360 já aprovado. Aceita ou aguarda a coordenação 1925? Aceita 360. Tá pronto pra cópia? Afirmante, prossiga. Autorizada, Brasília, via Brasilon 17, nível 360, decolagem da 10 com curva à direita, perfil de saída Arbo, Elefa. Acena no transponder 5017, controle apere em 1-2-0-8. 0 para Brasília, perdendo no 7, depositando 0, curva direita, saída Buff, transição Elefa 5057-198, controle. Transponder 5017. 5017, obrigado. Salvador, zona 0, na 3, pushback, acionamento, posição número 9. O gol 1925 está correto, chame pronto para pushback, acionamento na posição 01. Gol 1013. Coordenação com a equipe de solo, repórter of tax. Batalhão, já na 3. 0, Delta 1 a 00 graus, 1-3. Afirmativo, baixou e travou, livre posição 9035 na 4. 2000, IVLS, chama estabilizado. Para 2000, chama estabilizado. Chama 62. 5 minutes, o temperature 217. Mike, 1013, totalmente pronto, confirme. Negativo, querida, totalmente pronto. 3817, vamos depois sair aguardar. Também eu acho que é bravo, vou seguir para o solo. Tome para o ideal para o destino. Azul 4144, passa 160, Recife, 125, décima 1, boa viagem. Escuro, obrigado, bom dia. Ciente, corredor Interlagos na escuta, aguarde transferência, Delta. Seguinte, 28, desce para 2000, altimetrando 0, 1-0. 2000, merece, né, Brasil? Acho que eu fixei, número 2 para a cópia, agora, tipo, gente. Alô, meu, acho que abriu pronto, cópia. 3-0, Serra Índia, Eco Índia, 500 pés. Em coordenação com a torre, decolagem com proa noroeste, acendendo transponder 0165, controle opera em 120.8. Foi isso, prossegue, representando a baixada travada, o China 6210. Tanto 3628, autorizado final ILS, chama estabilizado. ILS, chama estado 3628. Renan Sachs, decolagem, torre 1 no noite, pressão 95, ajuste na 0, 1 a 0. Azul 4206, está sob vetoração, mantenha presente limitado pelo localizador, desce para 3.000 pés, altímetro 1.010. Está pronto para cópia. Autorizado, Sierra Whisky, Whisky Uniforme, nível 380, via Upper Zulu 17. Decolagem da 17 com curva direita, perfil de saída Arbon, Elefa, acendendo o transponder 5010, controle opera em 120.8. Solo em 120.9. 120.9, 3, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, já me dá certo, já me dá certo. Aqui, Bravo Delta da presente, autorizado lá direto da 17, a próxima final da 17. Vai voltar na final da 17, claro, Bravo Delta. Papa Romeu, Charlie, Bravo Delta, tem condições de incrementar a velocidade para empatar a coronave para pouso na 1-0 a 3 milímetros de pé. Vento 1-0-0 graus, no 4 norte, o ajuste na 0, 1-0. Tem aqui, está incrementando a velocidade, cara, gravando, para o nosso Chené 6210, chuck train, ele pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, e no 4 nós. Livre pouso, sem embaixada travada, o Chené 6210. 4206. Direita Duna, 8 no pé, autorizado ILS, 1-0, 4-2-0. Obrigada, resposta final da aula 7. Para o ajuste na 0, 1-0. Para gol no 925, posição 1. A gente mantém a posição gol no 925. 925, aguardando. Coordinate of ground staff report to Texas. Zona 755, só um minuto para cópia.755, autorizado com fins, nível 360, via Pesulão no meia, decolagem da 1-0, curva onda direita, perfil de saída da EL, Leda Bridge, acende no transponder 5023 e controle APR 120 decimal 8. Aguardando. Indo nível de voo 100. 100, reporte para da Oscar. Tá corretinho, pronto, pushback e acionamento, gol no 755. Estabilizado no ILS, azul 4206. Passando Duna, completa final, torre 118, decimal 95. 118, 95, 4206, até a saída, obrigado. Morri. 03628. O Charlie Bravo Delta do solo aos 53, nível direito, ao estacionar a sequência livre. 217, initial taxi ABIN, gate 06. Taxi 0 ABIN, gate number 6, 317. Bravo. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, aproximação final, pistão no ar. 4206 avistado, de aproximação, segundo para pouso, ajuste no 0-0. 1-0-0, 4206. Romeu Cabral. É, Romeu Cabral, como o senhor está na final da 17, eu sugiro que o senhor volte à escuta da torre, porque logo, logo vai ter uma aeronave na final da 17. Pode ser? Pode, tá. É melhor para a sua segurança e para o senhor não passar um susto quando a aeronave passar por cima do senhor. Informa um tráfego 10 horas, Charlie 402, depois do ano 7, a partir do visual com ele. Alô? Bola 03, não tem a posição. 03, pode confirmar a atenção. Ah, tá, no visual. Graças, 03. Salvador, boa tarde, Papatango Lima, aqui no Zulu. Papatango Lima, aqui no Zulu, informa um tráfego 500 pés. Às 2 horas, posto visual com o mesmo. Quebec Sierra, autorizada rotatória. O mesmo rumo. Rotatória. Sessão 3628, no solo 55, no 209. No 9. Plus. Azul 4206, livre pouso na 10, 200 de 100 graus com 13 nós. Livre pouso, pistão na 0, azul 4206. Romeu Oscar Bravo, visual com Lima, aquilo Zulu na rotatória, 1500 pés. Acima de isso, cara. Cliente, você pode quando cruzar com o mesmo? Já cruzar com o mesmo, cara. Lima, aquilo Zulu, mantenha-se a 1500 pés, prossegue para sinal da 197, aguardando a autorização de pouso, ok? Reporte quando cruzando o Romeu Oscar Bravo. Lima, aquilo Zulu, tá visual com o mesmo, tá cruzando. Reporte quando separado, por gentileza. Aqui no Zulu. 17, continue our taxi via Whipple 1, India, and Alpha. Holding point to tower, frequency 118.95, Q18 1010. Q18 1010, continue taxi, Kiao, holding point for runway 10118, 1 9 5 7 3 2 1 7. Solo 3628, pode ingressar via Kilo, pode frente. 7100 graus, no 39. Deixa o Michael Delta. Aguarde para ingresso no Pationo. Aguardo a Pationo, graças a Deus. Então. 660 PM, reporta a confirme o estimado para pouso? Vamos fazer a para pouso, LC, tá? Confirme, né? Vai para pouso, né, dia. 104. Estracou a informação, me encontrou no 08. 10. Obrigado. Volto tráfico da companhia agora, Juliette, 10, 104. Mantém cabeceira. Mantém cabeceira da 3. Salvador, vamos 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Mike Delta decolado aos 58, sob controle do 08, sinal 8. 08, Delta. 4. Juliette, 04, 62. Controle, Mike com Delta. Decolado, Salvador, Manati, solicita direto no meu peixe. Mike Eco Delta, direto Manantino, escuta a resposta, livrando a CTR, Delta. Direto Manantino, no vivo, reporta na livrando a CTR, Mike Eco Delta. Aqui do Jolô. Voo 90, não tem que nem decolar de 90. E decolar de 90. Voo 925, após a rolagem do aeronave da companhia, Lima, tem cabeceira. E ali mantém a passagem da aeronave da companhia, 9255. Voo 1755, é o solo. Tem concordância com a equipe de solo para deixar a entrada do gate livre? Beleza. Controle de Salvador, cordial, boa tarde, 3190 da Tampa, sendo 190 para 1250, 5 milhas de Pavol. Boa tarde, Tanto 3190, sendo identificação direto do na DS2000 no 010 no altímetro. Tanto 3190. Direto do na ajustado 1010 para 2000, tá? 3190. Afirmo. Quilo Quebec Serra, torre 118.95. 295, obrigado. Tô na 03, decolada 1900, chame controle 2008. 2008, 03. Lima Kilo Zulu no solo aos 1900, autorizado backstreet, reporte pista livre. Chegou na 03, perfil da Delta, escuta. 10 no Pinho da Gol, boa tarde, vigilância direto Leda, Gol no 01, no seguinte. Autorizado para hoje Leda, da presente 03. Ingresse Juliette para o portão 01. Porta 3607. Porta 3607, Quebec Air. Foi Ocean 620. Foi dando aqui o sinalizador ou. Pra parar. Ah, tá, sim. 1925-100 graus, 149, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 1925. Chegou aí o Xanem 2 no 0? rapaz, tá fazendo um corpo aqui pra gente. Renato, ele mantém o 1-0. Renato, mantém o 1-0-31, tá? Voa 925, decolado ao 02, chame controle no 20-8. 208, obrigado. 3 milhas 7, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, vento 100 graus, 149 de pouso, tráfego já do estado 97. Liga pouso 97, Quebec Serra. A vigilância é boa no 925. Take off runway 10, Indy 100 degrees, no 4 knots. Clear for takeoff, 3217. Zona 755, está autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio, Indiáfano. Ponto de espera vai chamar a torre em 1-8-95, o ajuste na 0, 1-0, bom voo. Olha, Salvador, boa tarde, 3-5-4-9-1, Ticket 5491, boa tarde, assume identificação, desce 41-1-0-1-0, chegada a MAN. Ticket 5491. 491, ainda mais 5 minutos para o descer e morar livrando para 4000. E aí, ciente. Acabou o sexo e reposta o ponto de espera da ótica. 1856, confirme só o horário do caso para o potencial. Não, entendi. Poderia só adiantar a subida. Confirme o destino e a rota. Visita o destino, a rota seria. Aron. Aerovia Peruísque 58. Professor 1600. Tantric 17 Radio, Kentucky Departure. Climb and maintain level 360, direct to dial position. Climb and maintain 360, direct to dial position, Tantric 217. Direct to LEDA, I'm sorry, my bad. Direct to LEDA, not dial 317. And 3217. 3217, flying direct to LEDA position. Okay, now it's correct. Sorry, proceed. Okay, Ciclo Papa Romeu Lima. Reporte ingressando no corredor Interlagos para, após rotatória, voar para a Serra, para o destino. Livre da presente. Sequência livre, Delta. comandou, boa tarde, que eu vou. Voo no 093, passa nível 150, chama Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem, voo no 093. 25, hora, boa, já na 3. 7. Então, 3190, autorizado sinal ILS, chame estabilizado. Passarei estabilizado, 3190. 8, o nível é o 390, decolagem da 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída Pulca, transição Caju. O transponder é o 5052 e o controle opera em 120 decimal 8. Autorizado, Recife nível 390, cruz 58, decola da 1-0 curva à esquerda, Pulca, Caju. 5052, 20 decimal 8. Boa noite, também. Tá correto, time pronto pro pushback e acionamento. Confirme, por gentileza, o portão que você se encontra. Meia dúzia, 39. Cliente. Alô. Olha o 35498, iniciando a descida, livrou o nível 90. É, o controle não conseguiu copiar, não. Trip 5491, livrando o nível 190. Cliente, sob vigilância. Lado 08, chame controle no 20 decimal 8. 208, eu acho que eu vou fazer. Controle, boa tarde, é o papá, Oscar Golf X-Ray. Papá, Oscar Golf X-Ray, contado radar na decolagem, direto Elefa, vigilância. Direto Elefa, Oscar Golf X-Ray. 208, gol 1755, obrigado. Good afternoon, Hotel Bravo in the Hotel Quebec. Squawk identity, descend and maintain 3,000 feet, my arrival, altimeter 1010, in the Hotel Quebec. 3,000 feet, 1010, my arrival, Hotel Salvador, agora no 755, com muito boa tarde, no perfil da saída da EL, passando 1900. Boa tarde, gol no 755, contato radar direto, Leda, vigilância. Vai, voa direto, Leda, gol no 755. Gol 1925, passa 1970, chama Recife, frequência 12600, boa viagem. Recife 2600, muito obrigado, boa tarde.